voo no 606 para o táxi, estamos com 92 POB, alternamos Fortaleza com 4 horas e 40 de autonomia. 06, táxi frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre 198.95, ajuste em 14, bom voo. Ok, frente, Índia, ponto de espera 1895, voo no 606. O Tango Mike Fox pode continuar com reboque, vai autorizado a ingressar já no pátio principal até o portão 08, confere. Esse Tango Mike Fox. Tá confirmando, é o portão 8 mesmo, não é isso? Positivo, o portão número 8. Muito obrigado. Nada, pode continuar em reporte até. Salvador, Goro B06, ponto espera 10, pronto. Bono 606, autorizado a linha de colapso, 10, vento 1190 graus, 08, nós. Ok, autorizado a linha de colada 10, Goro 606. 1606, chame controle na frequência 119.35, decola 250. 1935, tem algo bom, Diego, 1606. Fox na escuta. Tango Mike Fox. Firmando, já finalizou o reboque? Prontinho, acabamos de finalizar agora. Muito obrigado, boa noite. Igualmente, boa noite. Salvador, Golno 8, Golno 6. Golno 8, no 6, tráfego já avistado, confirma embaixada travada. Afirmativo, embaixada travada, já passou externo. Golno 8, no 6, livre pouso na pista 1, 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 6, nós. Pouso na pista 1, 0, Golno 8, no 6. Golno 8 no 6 no sol 209, libre direito e chame sol 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 2, 1, 9, Golno 8 no 6, corre. Solo Salvador, boa noite, Golno 8 no 6, de Bruna, Golno 6, boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, portão 05, Golno 8, Golno 6. Salvador, 3520, sem informação Delta, do gate 03, autorização Aracaju. 190 já aprovado, tanto cópia? Pronto, pronto. Aracaju, 90, decola no 0, curva, a primeira curva é à esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após voo direto. 51, 41, código transponder, controle opera em 119.35. Autorizador Aracaju, seu 190, perfil Puca, decoração no 0, curva esquerda, transição de pós direto. Transporte 5141 e controle Salvador 119.135, 3520. Correto, portão 03, chame o controle posicionar. 103520. da 3520, no gate 03, solicita pushback e acionamento. Autorizado, sintaxe. Autorizado, 3520. Antônio 520, pronto, táxi, 118 a bordo, 1h50, alterna retida. Utilizado, táxi, pátio, posição. Direita, Índia, seu ponto de esperada 10, latou 6895, ajuste 1014. Táxi, utilizado, direita, Índia, ponto de esperada 0, torre, 1895. 1094, Antônio 520. Salvador, eu vou no 897, boa noite. Mais 517, boa noite. É, Dael, prepare, 360 já aprovado. Dael, 360, boa noite, Antônio. Para a cópia. Para a cópia, boa noite, não sei. Prisado Guarulhos, 360, rota conforme plano. Bridge, pisolo no meio, brota azul. Decola no zero, primeira curva à direita. No perfil da El, Leida Forte. Leida voa bridge, intercepta El, pisolo no meio. 51-45 transponder, controle opere 1-19.35. Já 360 Guarulhos, é brisolou no meia, é brisa, brisolou no meia, trava até o Zulu. Fala dona zero, curva direita. Dael, Leda, brisa. 5145 transponder e 1935 controle, voo no 8 no 7. Portão 5, chama quando pode posicionar. Camarão, no 8 no 7. Decolou os 27, controle na frequência 1-19-35, bom dia. Controle 1935, tá 3520, bom dia. Equador, bom dia, Azul, Alfa Yankee Fox. Prossiga na escuta. Alfa Yankee Fox, SPAT 3, solicita autorização para cheque de motores em marcha lenta, no máximo 10 minutos, a Impera já está ciente e acompanhando. Ciente então, reporte termo. Delta 3399. 99, boa noite. São bom dia, né? 360 Guarulhos, na própria. Tá pronto pra frente da Delta, tá? 3399. Autorizado, Guarulhos, 360. Alta via plano, bridge, pisolo no membro, rotor Zulu, decolo 90, curva direita. Perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa, bridge, onda setero via. 5155, transponder, controle 119.35. Confirma o transponder, por favor. 5155. Zero para Zulu 10, bridge, para Zulu 96 BHZ, DCD Trix, DCD Posto, conforme o plano, decoda 190 da El Leda, após Leda voa bridge, 19935, 5155, está na posição 8, está na 3309. É, confirmado, está pronto para posicionar? Não, não, está só na posição 08, está embarcando aí. Quem? Chama quando pronto para posicionar, está 3399. Camarada.